Eu tenho uma história, agora vou contar. A minha vida é um sucesso, vou falar. Jesus me deu a vida, deu-me tudo, enfim. Ele é maravilhoso, é um amigo para mim. Sim, para mim. Aquele que aceita Jesus vai bem. Não tem decepção, só alegria tem. A sua vida alegre para sempre é. Não teme nem a morte, só vive pela fé. Sim, pela fé. Oh, glória ao Rei Jesus. Ele é a nossa luz. Oh, glória ao Rei Jesus. Ele é a nossa luz. Não tenho nem um pouco medo de morrer. Jesus me dá a vida, Deus me dá prazer. Eu ando sorrindo na tribulação. No zombo do perigo, Deus me dá a direção. A direção. Aquele que aceita Jesus vai bem. Não tem decepção, só alegria tem. A sua vida alegre para sempre é. Não teme nem a morte, só vive pela fé. Só pela fé. Oh, glória ao Rei Jesus. Ele é a